sem cauda não. De uma coisa que virão é a cauda de um tubarão. O oceano tá cheio de tubarão. O chakra é manando de um tubarão. A samba errada com escama de tubarão. Uma coisa que virão é a cauda de um tubarão.